clara. As pessoas precisam aprender ciência. Essa é a principal trava. E nós temos um ensino equivocado de ciência em vários setores, temos sim. Na área de humanas é pior, tem umas coisas mais complicadas. Na área de agrárias, tinha problema, a agrária foi uma das que deu uma subida boa, né, na situação. A área de exatas foi um pouco menos boa. E nessa corrida toda, né, eu percebi uma coisa: 10 anos de me aposentar, eu comecei a perceber isso, que eu montei um instituto, que é o IGVEC. Né? Então, o IGVEC é o quê? É uma proposta de formar. Principalmente formadores. Nós estamos lá, inclusive, montando uma rede de formadores. E se esses formadores são bons, não importa o que acontece, eles vão ensinar direito. Então, se o MEC mandou uma proposta, não sei o que lá, não tem problema, o bom é interagir com o aluno. Então, essa é a proposta do IGV, né? Dentro das nossas possibilidades, nós vamos fazendo parcerias e vamos melhorar esse tipo, certo? Então, foi isso que eu fiz, isso que eu estou fazendo agora, tentar que o IGVEC vai chegar da pré-escola até a universidade. É essa a ideia. Nós estamos ainda na universidade, estamos com 3 segmentos, são 30 planejados. Mas a gente cresce. Eu vou morrer no meio do caminho, mas vai ter gente que vai continuar. Essa é a ideia. Okay? Então, é isso. Acho que a gente tem essa experiência agora com o IGVEC e acho que a gente consegue desenvolver alguma coisa. Então, a minha trajetória dentro da publicação científica é essa. Fora tem outras coisas, né? Eu fiquei sem som. Muito bom, professor. Muito obrigado. Falei De demais. fato, é muito interessante, né, a ideia de transformar os transformadores. Então, a ideia do Instituto é fantástica, né? Então, quem puder depois dar uma conferida no Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, que é algo muito interessante, de fato. Queria pedir ao professor Carlos que se apresente. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, meu nome é Carlos Ambrosio, né? Muitos me conhecem pelo apelido, né? Eu tenho um apelido de uma fruta, né? Caju. Então, já é internacionalmente, não tem como esconder, todo mundo conhece, né? Então, é bem disponibilizado esse termo pelo mundo afora. E eu estou muito lisonjeado pelo convite, né? Uma por participar com esses grupos de pesquisa pelo país, e eu considero muito positivo, né, essa inserção da região norte e nordeste na ciência, que vem crescendo cada vez mais, e descentralizando um pouco dos centros de pesquisa que já tinham antigamente, as pessoas iam para São Paulo, ou iam para o Rio Grande do Sul, ou para fazer pós-graduação, e hoje não tem mais isso, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar com vocês aqui na região norte, principalmente, mas distribuído em todo o país, né, com esse sistema que vocês montaram pelo GEFAM. E outro ponto que eu fico muito feliz, né? Primeiro, eu sou professor aqui na Universidade de São Paulo, no campus da USP de Pirassununga. A gente chama aqui Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, né? Então, é uma grande fazenda que a gente tem aqui no interior de São Paulo, a 200 quilômetros de São Paulo, a 80 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Então, E hoje em dia eu sou vice-diretor também da faculdade aqui. E também a cargo de coordenadora adjunto na área de veterinária na CAPES, né? E uma coisa que eu fico muito feliz de estar aqui é de poder falar um pouquinho de publicação científica, que eu venho falando há alguns anos, e principalmente com o professor Gilson Vopato. Eu, para quem não conhece, eu acho que faz mais de 15 anos atrás eu já fiz o curso do professor Gilson em São Paulo, na USP. Esses cursos que ele relatou que ele andou para baixo para cima aí, né? Então, eu já assisti o curso do professor Gilson, acho uma, duas vezes. Eu já tive com ele numa terceira, já vi online, que eu já estava aqui em Pirassununga, mas eu acho que ele voltou a dar curso em São Paulo, no programa de pós lá. Então, eu fico muito feliz. Então, a assistir o curso aqueles que têm pretensão de querer se aprofundar em como publicar melhor, é interessante fazer o curso do professor, que ele tem várias dicas que ele nos dá. E que é bom que a pessoa aprender a ser, claro, fazer pesquisa, pesquisa de qualidade, mas tem que aprender a publicar bem, né? Então tem vários toques que ele dão, vários tips, né? Várias recomendações para ter sucesso, né? No produto final. Até quando você não tem sucesso, ele fala isso para vocês, o que fazer com o seu reject paper, né? Então eu acho muito interessante isso.','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// E eu espero que a gente vai passar duas horas aqui com vocês agora, falando um pouco dessa parte aí da ciência em si e a publicação científica. Minha formação é medicina veterinária, eu sou médico veterinário de formação, tá, pessoal? Muito bom, Caju. Muito obrigado, né? E como você já falou aí, tive a oportunidade de assistir palestras do professor Gilson e também assisti uma palestra sua, né? No Congresso da Tecnia da Amazônia, em Santarém. Também foi muito, muito gratificante e por isso que eu convidei vocês para a gente ter esse bate-papo, né? Então, eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo aí. Nós temos agora aqui exatamente 227 pessoas online, né, nesse momento, então eu queria agradecer, 230 agora. Então, obrigado a todo mundo que está aí com a gente. Então, a gente vai ficar aqui por volta de 80 minutos discutindo e conversando. Envie suas perguntas no chat, né? Deixe seu like, se você gostar da nossa apresentação, claro. Se não gostar também, deixe o unlike, né? Que a gente tem que saber onde melhorar. Mas se inscreva no canal para ver outras postagens e outros materiais que nós vamos fazer. E também, ao final do evento, vocês devem colocar o nome para emissão dos certificados. Então, coloque o nome completo no chat, mas só ao final, para a gente não ficar com muita mensagem de uma vez. Então, beleza, gente. Feitas as apresentações, né? Para mim é uma honra, como o iniciante na pesquisa, eu considero aí tudo isso muito importante, né? Como o professor Caju falou, como o professor Gilson falou também, a gente precisa dar o retorno e gerar as nossas publicações, as nossas produções científicas. Então, quanto mais esmero, quanto mais preocupação a gente tiver com isso, melhor. Então, eu falo aí por ser de uma geração mais nova, mas eu vivenciei um aumento aí da qualidade das publicações muito grande. E, mesmo assim, até hoje a gente tem, né, muitas dificuldades. Temos dificuldades e temos perspectivas. Então, a gente vai falar um pouco nesse primeiro momento, né? Queria perguntar ao professor Gilson sobre essas dificuldades, os desafios enfrentados, né, atualmente pelos pesquisadores. Quais são os principais que o senhor gostaria de elencar? O que você tem a falar sobre esse ponto, né? A gente sabe que existem inúmeras dificuldades. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa parte. Olha, eu vejo a coisa assim. Bom, tem o que as pessoas acham que é o problema. E a maioria dos problemas fala, é falta de verba. Sim, se tiver verba, melhora, mas não é esse o problema. Falta de verba, lógico, com verba você faz melhor, não tenha dúvida. Algumas coisas precisam de verba, não tenha dúvida disso. Mas não é o ponto central. Não pode falar isso, né? Porque daí o pessoal já corta o que tem. Mas, assim, a gente sabe que a gente sempre passou por apertos de verba e tal, né? E quanto mais sólida a nossa formação, mais a gente enfrenta esses problemas, não é? Por exemplo, sabe publicar hoje? É caro publicar, ainda mais com o preço do dólar que disparou, com cenas, vai pagar aí, né? 6, 7 mil, 8 mil uma publicação. Esse é um problema real. Mas esse é um problema, acho que, de financiamento. A nossa agência de financiamento ainda não encontrar um jeito razoável de pagar esse dinheiro. O que tem que pagar? Não é o autor que tem que fazer vaquinha entre os autores para pagar. Esse dinheiro tem que vir. Nós temos que conceber que a redação científica e a publicação são partes integrantes do processo de produção do conhecimento. Não adianta fazer pesquisa se não publica. Não adianta fazer pesquisa se publica mal. É perder todo o investimento. Então, isso é uma parte tão importante e que cabe investimento. E eu acho que não tem essa história de publica de graça, não. A empresa está fazendo melhor do que a academia. Então, está fazendo melhor que a academia, os cientistas estão indo para as revistas dela. O dia que a academia fizer melhor, os cientistas vão publicar nas outras revistas. Mas não está tendo isso ainda. Então, não vou nem discutir a questão de verba, não sei o que lá, porque, deixa, uma empresa, ela tem o gasto dela, ela tem o direito de cobrar. Paga, enfim, se vira. Mas esse não é o principal problema. O principal problema, para mim, é de formação, realmente. Né? Eu acho que o principal desafio nosso é não querer a publicação, mas fazer a publicação virar um efeito da ciência que você quer produzir. Eu vou dar um dado para vocês, que é o seguinte. Eu saí até num jornal que eu mandei, isso daí, Eu fiz uma análise de 1996 até 2018, de 96 a 18, analisando primeiro os dois dados que as pessoas mais olham, é número de publicações e número de citações. Na hora que você olha esses dados, eu não analisei os dados em si, eu analisei a posição do país em relação a outros países, considerando esses dados. Então, considerando citações, o Brasil estava lá na faixa dos 20, 20 e pouco, ele vai reduzindo e chega no 13º, 14º, 15º. Então, houve um acréscimo de publicações. De citações, ele também tem um acréscimo, mais ou menos nessa faixa. Tá? Lógico, se tirar autocitações, reduz um pouco, mas, enfim, está lá. Né? E, em geral, as pessoas olham isso. Quando você olha a eficiência, para que eu chamo a atenção, que é as citações recebidas dividido pelas publicações efetivadas, porque publicação é custo. Fazer pesquisa, pagar a hora de professor, mas não sei o que lá, tudo isso é custo no sistema. E a citação, embora tenha seus problemas, né? Eu até tenho uma proposta que publicou ano passado, mas nunca vai ser aceita, para resolver uma série de problemas dentro da citação, mas ainda é um critério razoável, porque é a academia que está escolhendo. E ela não está escolhendo à toa, ela está escolhendo porque precisou daquele trabalho. Tem umas besteiras por meio, mas, assim, quando você pega dois, três, é uma coisa, quando você pega milhares, centenas, é outro impacto. Né? Então, as citações, que são o produto dividido pelo custo, isso é eficiência. Quando você olha pela eficiência, e eu fiz duas eficiências, a eficiência que está lá, eu fiz pelo CIMAGO, tá? Do Scopus. Quando você olha a eficiência, e eu calculei também a eficiência excluindo autocitações. Mas nas duas retas fica pior, lógico, mas também não é nada absurdo. O que acontece? O Brasil começa a cair. Em 96, ele está por volta do 20º lugar. E quando chega, ele vai caindo, caindo, caindo, não importa o período que deu dinheiro, nada, ele vai caindo, caindo, caindo, caindo nas posições. Quando ele chega em 98, e 2018, ele está em 120º lugar. Parece que é 120º. Ou ele sai de 40 e vai para 120, uma coisa assim. Tá? Então, a queda, o nosso desafio é mudar essa queda. E, para isso, nós temos que produzir coisa boa e publicar em lugar bom. Porque a revista tem um peso na aceitação, a gente sabe disso, não é? Não é uma coisa assim, fator de impacto 1,2, fator de impacto 0,8, não tem muita diferença, mas quando as escalas são altas, isso dá uma diferença. Então, o nosso desafio é esse, produzir menos e impactar mais. Isso exige qualidade. E esse o ponto, porque a hora que você propõe isso, eu acompanhei a história da Capes, a hora que você propõe isso, a Capes sempre lutou para trazer o Brasil para a internacionalização. E quem amava? A comunidade. A comunidade amava. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é tirar da cabeça essa história de número de citação, número de artigo publicado, e colocar efetivamente o que você está fazendo com isso na ciência. Né? No mínimo, citações, mas sempre ponderado pelo custo. Isso mudaria todo o perfil. Só que se a Capes fizer isso hoje, o pessoal entra lá e deixa o Bolsonaro e tira ela. É quase isso. Verdade. Muito bom, professor. E a gente tem várias outras dificuldades, né? Eu sempre costumo falar que a maior dificuldade é a falta de vontade, né? Porque eu tenho vários amigos aí espalhados pelo Brasil que fazem pesquisa, né? E pesquisa boa, e com toda a dificuldade do mundo, né? Às vezes não tem estrutura grande, não tem tanto recurso, não tem nada disso, mas é como o senhor falou, a gente precisa ter os princípios, né? Os princípios, aquela formação básica, aqueles princípios científicos que vejam a publicação como uma consequência, né, de todo o trabalho. Quando isso é feito, de fato, acho que o êxito, né, é muito maior. Até, professor, tem uma professora minha aqui, que, na verdade, professora lá da UESC, de onde eu graduei, da Bahia, da Estadual de Santa Cruz, que falou que tem vários livros do senhor, mas, infelizmente, nunca assistiu nenhuma palestra e curso. Quer vir para Ilhéus, professor Gilson? Ela fez o convite aqui. Lá em Olha, Léo, onde eu graduei, na verdade. Muito tem o bonito. ratão no pé, eu sou facinho, vai. Tá feito o convite, então. Legal. Bom, muito bom, professor. Só completar uma coisinha. Tem, fique à vontade. O grande galho dessa formação é porque o nosso sistema de formação tem muitos equívocos. Tá? Exato. Esse é um ponto. Na universidade. Então, vai, desculpa, desculpa. Não, fique à vontade. E a gente está livre. E aí, vamos lá para o nosso professor Carlos Caju, grande Caju. Quais desafios, né, você elenca também como importantes, ou que a gente precisa contornar? Quais seriam esses pontos críticos, né, que você observa em se tratando de publicações? A gente sabe de custos, né, falta de financiamento, diversos outros que a gente consegue ainda contornar e achar alternativas. O que é que você vê aí, Caju, nesse aspecto? Bom, eu acho que passando um pouco para a gente pensar o sistema de avaliação que a CAPES vem fazendo, e a CAPES ela foi uma indutora dessa formação, né? Como o professor Gil citou da internacionalização, mas você parava para pensar, antes de 98, não tinha muito pesquisador que mandava seu artigo para fora. Claro que você tinha aquelas barreiras, você tinha que mandar datilografado, né? Às vezes quem tinha computador. As fotos coladas no papel, ia por correio para editor, enfim. E depois começou a ter uma maior agilidade, mas a partir de 92 a CAPES muda o sistema de pós-graduação, né, de avaliação, 98, perdão. Muda o sistema de avaliação, né, e começa a pegar na quantidade para ver se aumentava os índices. Porque ninguém mandava mesmo artigo. Você olha, as pessoas tinham bons trabalhos, como você disse. E o que eu vejo? As faculdades, né, as federais, as universidades estaduais, elas acabavam criando revistas, e as revistas eram de senhores feudais nesses lugares, né? Quem eram amigos dos senhores feudais publicavam nas suas revistas, né? Isso era muito ruim, uma endogamia, uma endogenia terrível que acontece. Daí começou a mudar a quantidade, daí veio aquele grupo todo mundo querendo publicar muito, né? E começaram a surgir revistas e tal, e assim por diante. E o que que você vê? Depois ela vem freando um pouco, freando, e agora pensando na nova avaliação multifatorial, né? Então a qualidade tem que existir, não mais a quantidade. Eu acho que isso vai se refletir um pouco também na bolsa produtividade do CNPq também. Vai ter que começar a olhar a qualidade versus a quantidade, porque se balizava tudo em quantidade lá, papapá, mas é a qualidade daquilo que está sendo gerado, né? Então a gente passa agora para uma fase dessa qualidade, né? Então isso, eu acho que o pesquisador, quando ele faz o seu experimento, ele já prevê falando, ah, eu quero publicar em tal revista. O escopo dessa revista, senão eu vou atingir, eu quero esse grupo de pesquisadores, eu trabalho com gato, eu vou querer pôr na revista de cirurgia de gato, da medicina interna, a americana, veterinária, enfim. Mas você tem que ter muito ciente da sua área que você trabalha e o perfil que você vai escolher o jornal. Não adianta falar, tá todo mundo mandando para a Scientific Report, eu quero publicar na Scientific Report, eu vou mandar um artigo lá. Mas qual que é o impacto da Scientific Report, né? Então, o open access é o que vem hoje em dia. Não adianta. Ah, você vai ter que calcular os custos de pagamento de open access, né? Do seu projeto de pesquisa ou do financiamento que você tem lá. Eu mando bastante trabalho, eu também relato muito trabalho. Como eu sou editor de alguns trabalhos, alguns jornais, eu acho muita sacanagem. Como eu mando trabalho, eu não dá parecer, né? Esse é um gargalo também que a gente vê hoje em dia, que você não tem as pessoas dando parecer. E fazer um parecer que também elucida, né? Fala assim para o editor, olha, eu gostei desse trabalho, eu gostei desse ponto, desse ponto, desse ponto. Eu não gostei desse trabalho por isso, tá? Então, com isso, te delimita um pouco na estruturação desse trabalho científico, tá? Desde da organização. Agora, você tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro? Faça colaboração. Seja colaboração nacional, seja colaboração internacional, que tem o um colaborador internacional, dá um peso maior, tá? Desde que ele participe, por agora, nessa fase de pandemia, por videoconferência, você manda dados para analisar, manda imagem para analisar, né? Ele vai ter um peso maior, né? Ou colaborador nacional, tá? Revistas, façam quem está aí hoje em dia, que está nos assistindo. Pegue o último artigo que você foi ler e olha quantas vezes alguma revista brasileira estava citado lá, tá? O brasileiro tem mania de não citar seus trabalhos também. Isso é um outro problema. As próprias revistas que tem, eles não citam suas revistas, né? Então, isso daí é outra coisa, que tem trabalho bom aqui, trabalho diário. Vamos falar de Nelore? A gente vai pegar um trabalho de um americano que publicou numa revista americana? Quem entende mais de Nelore, né? Então, a gente tem que ter cautela nesses dados aí, na geração. E também ter, você quer ser um pesquisador, você quer ter um grupo de pesquisa, mas você tem que também saber gerar o resultado que você obtém, tá? A Capes, graças a Deus, com essa nova versão multifatorial de análise, começou a acabar com a quantidade, olhar a qualidade. E a qualidade não vai ser só no produto científico, não, do artigo na Nature. O artigo da Nature, para o programa 6 e 7, que tem um CEPID, que tem um INCT, eles têm que ter um monte de artigo assim, né? Agora, os grupos menores, eles podem ter artigos em boas revistas, tá? Revistas da área, que deve ser bem mostrado pelo programa de pós. Mas ele também pode ter uma tese que revolucionou o sistema de tratamento ambiental na Baixada Amazonense, lá na Baixada Maranhense, por exemplo, tá? Então, isso daí vai começar a ser visto, vai começar a ser analisado. E eu tenho falado, o trabalho de coordenador de pós-graduação agora triplicou, quadriplicou, porque ele vai ter que começar a entender o que o programa dele está formando e entender o que o programa dele quer gerar, né? Eu, como trabalhando na Capes, eu acho um absurdo, por exemplo, tem que existir, tem que sempre ter um coordenador, um vice, tem que ter uma troca, uma sucessão dessas pessoas, e não ter um grupo lá que destitui o grupo, o outro coordenador, outro vice, assume. É um processo contínuo. Isso. Pro todo. Também não é um programa para um senhor feudal sentar em cima e administrar esse programa de pós também. Não pode ter isso também mais. Existia isso no passado, hoje em dia não pode existir mais, tá? Então, o que acontece? A gente tem que estar preparado para isso, desde a carreira de pesquisador, e agora nessa nova vida da pandemia, né? Que eu acho que facilitou a vida online, mas os experimentos não... Só quem tem autorização para entrar em laboratório trabalhando com Covid, que está conseguindo tocar suas pesquisas, né? Tá bom? Muito bom, Caju. De fato, isso aí é muito importante, né? Tem alguns questionamentos aqui já nessa linha. Você falou, por exemplo, a questão do Qualis, né? A gente vai falar lá mais adiante, mas a gente já tem muita perspectiva boa nisso. E também o que eu queria adicionar à sua fala é o seguinte: às vezes o pessoal acha que por ter uma avaliação diferente no artigo, no trabalho, na publicação, ele vai publicar na revista de fator de impacto altíssimo, que eu fiz uma análise muito rebuscada. Mas se o seu trabalho, né, ele foi desenvolvido aí sem aqueles princípios básicos, né, você tem uma pergunta mal formulada, você acaba não publicando também do mesmo jeito, né? Então, isso eu consideraria como um gargalo, que aí cai em tudo que vocês falaram, a formação mesmo e o objetivo da pesquisa. E aí tem uma pergunta aqui, né, para o professor Gilson, mas para os dois, podem responder. Poderia falar sobre como seria melhor avaliar as revistas científicas, professor Gilson? E o Qualis tem revistas totalmente diferentes em termos de qualidade dentro do mesmo índice, né? Dentro do mesmo índice. Isso vai mudar, só adiantando, né? O Caju vai falar bastante sobre isso. Mas essa é a pergunta, professor Gilson. Bom, nós temos que entender assim, eu falo, depois o Carlos completa e corrige algumas coisas aí, tá? Nós temos que entender o seguinte, tá? Em primeiro lugar, como que a ciência age na sociedade? As pessoas não sabem. Então, primeiro ponto. E aí, disso deriva uma série de equívocos. Eu vou explicar. Segundo ponto é avaliar uma revista. O sistema é assim, ó. Vou dar um exemplo claro. O editor é editor da revista. Eu já fui editor. Estou lá como editor. Eu tenho um foco com aquela revista. Tá? Eu faço propaganda da revista para atrair manuscritos. Aí eu tenho que triar esses manuscritos. Como eu não sou da área específica de cada manuscrito, eu conto com os revisores. Então, eu peço para eles dar os palpites ou fazer as análises e, no final, eu julgo. Eu sou o juiz da história. Eu julgo, obedecendo as respostas deles, vendo quando empata, quando para, tá. Ok. E decido, então, com esse sistema que eu, editor ou corpo editorial, fomos preponderantes, que nós escolhemos revisores e nós damos a decisão final, escolhemos as revistas que os artigos que entram. Quando esses artigos são publicados, eles vão para a mesma comunidade para a qual nós fizemos propaganda, até mais do que isso. E essa comunidade não usa, nem para o lado teórico e nem para o lado prático. Quem recebeu a nota? A revista? Não, o corpo editorial. Por isso que o editor só gosta desses índices quando ele vai bem. Quando ele vai mal, ele xinga o índice. Que nem aluno de graduação, não é muito diferente, né? Vai mal na prova, critica a prova. Então, esse é um processo que ele é bom, porque quem dá a decisão são as pessoas que estão votando. Quem está votando? A comunidade científica. Certo? Se ela não está usando, agora. Será que a maioria que votou? Então, não, às vezes não, tem aquele efeito nada. A pessoa cita sem saber. Então, é complicado. Tá? Mas, fora isso, qual seria o elemento substituto desse? Não tem. Então, se a comunidade não está gostando, ou você está acima da comunidade, mas daí é azar seu que isso é exceção, ou então, tá? Então, esse é um lado. O outro ponto que eu queria acrescentar nisso daí é a diferença entre fazer pesquisa e fazer ciência. Então, uma diferença fundamental. O método científico, ele foi criado há alguns séculos. Ele foi triado e continua sendo triado, ajustado. E ele é a melhor opção que a gente tem para responder perguntas sobre o que é o mundo, sobre as coisas do mundo que nós trabalhamos, certo? Ele é o melhor método que tem. Posso usar outro, mas ele é o melhor. Tá, não acerta sempre, mas é o melhor. Esse método a gente usa na ciência para produzir conhecimento. Tá? Conhecimento. De várias ordens. Esse conhecimento, eu digo que ele é a ciência, vamos dizer. O conhecimento seria a ciência. Está produzido por esse método. Agora, esse conhecimento gerado, ele tem dois braços de ação na sociedade. Um é via educação. O que a gente ensina na universidade? O que é um livro que o aluno está lendo? Naquele livro, as informações vieram, às vezes, de vários papers, até chegar a mostrar que aquilo faz não sei o quê, não é isso? Tá. Que conhecimento? Geralmente conhecimento científico. Geralmente conhecimento científico. E o outro braço da ciência? A tecnologia, que usa esse conhecimento científico para resolver nossos problemas. Se essa rede, e a rede chamada ciência, ela é uma rede internacional. E se você olhar aqui no Brasil, tudo que nós estamos fazendo, se eu pegar as coisas aqui em volta, tem conhecimento científico por trás. E se tivesse errado, não fazia um celular, não fazia um computador. Né? Não provocava uma produção animal eficiente. Esse conhecimento é importante. Tá? Uma parte desse conhecimento, você não vai conseguir aplicar agora. Outra parte, você vai. Mas ele está disponível. Não é só cientista que usa. Então, veja, se essa rede é forte, é bom. E todo mundo usa essa rede internacional. Todos os cientistas usam, todos os técnicos, tecnólogos usam, a população usa. Tá? E se nós usamos, nós temos a obrigação de ajudá-la. Se nós tirarmos o conhecimento que veio do exterior, do Brasil, o Brasil morre, conhecimento científico. Tirarmos tudo isso e os derivados, ele morre, os Estados Unidos também morrem. Essa é a vantagem, é um conhecimento internacional. Então, cabe a nós melhorar essa rede. Com a ciência, melhoramos a rede. Com a pesquisa, nós resolvemos qualquer problema. Eu posso usar o método científico até para achar o celular que eu perdi. Então, veja, a pesquisa, ela é feita e ela resolve um problema. Então, toda ciência pressupõe ter feito pesquisa. Mas nem toda pesquisa gera ciência. Não precisa gerar. Ela resolve um problema prático, isso é importante. Lógico, está morrendo gente, tem que salvar. Tá, veja o caso da Covid agora, né? Tem que resolver agora, é mais questão técnica. O conhecimento já tem, é questão de produzir vacina, coisa e tal. Então, veja, resumindo, da pesquisa, bom, a pesquisa resolve o problema local. A ciência é extrair dali o que dá para colocar nessa rede no sentido de princípio mais geral, de padrão. É isso que vai fazer com que outros possam usar. Por exemplo, Freud desenvolveu as ideias estudando pouquíssimos indivíduos, né, lá no país dele. Mas ele criou, ele criou a ideia da psicanálise. E isso veio... hoje, no Brasil, a gente usa. Ele nunca pisou aqui. Então, esse é o poder da ciência. Né? E tem pesquisas que a gente não consegue extrair a ciência, ou porque nós não sabemos fazer, que aí é a nossa falha como cientista, ou porque não dá mesmo. Mas ela resolveu um problema prático. Está ótimo. E esse conhecimento, assim que dá para ser usado na prática, que venha. Só que a gente não pode achar que tudo tem que vir, porque vão ter problemas que vão surgir lá na frente. Ó, veja agora a Covid. Se não tivesse os malucos lá atrás identificando a molécula do DNA, fazendo não sei o que lá, não sei o que lá, não tinha. Não tinha que pensar em vacinas baseadas, né, no DNA, coisa e tal. Então, assim, é esse o processo. Então, nesse sentido, como avaliar a qualidade das revistas? A revista científica, ela tem que produzir ciência. Tá? Essa ciência, ela pode ser usada hoje, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Mas ela tem que produzir ciência boa. Tá? E debater com os cientistas em geral. Certo? E cabe a nossa capacidade de tentar usar esse conhecimento. Se a gente se estruturasse melhor nessa rede que eu estou colocando, nessa situação que eu estou colocando, não teria briga. Agora, se a gente misturar tudo, aí a gente quer dar pesos iguais para tudo. Então, aí a gente tem que pensar. Né? Então, nessa abordagem, foi meio resumido demais, mas eu já falei demais. Excelente, professor, excelente. Eu fico até... como moderador, é difícil, né? Escutando vocês, por mim, a gente vai falar aqui. Ia perguntar para o Caju o que, é que ele acha. Tem outras perguntas aqui relacionadas a esse tema, e aí eu vou agrupar, pessoal, e pedir a vocês que depois podem entrar em contato com a gente, e a gente pode direcionar essas perguntas também para os nossos convidados, caso a gente não faça todos, né? Tem bastante pergunta já. E aí eu vou agrupar um pouco, porque tem muitas perguntas justamente sobre a questão do quali, né, que a gente vai falar um pouco mais. Mas há uma pergunta se está havendo evolução das revistas brasileiras para internacionalização e divulgação da ciência do Brasil junto ao exterior. O que é que vocês acham disso? Aí passar para o Caju, talvez possa falar. Seu microfone. É que eu tinha desligado para não dar microfonia no restante. Então, o que eu vejo, as revistas, o que acontece? Primeiro, o Qualis, eu acho que conseguiu fazer uma correção. Esse problema que cada área tinha um... Então, eles fizeram uma... Depois a gente vai falar um pouquinho só de Qualis, daí eu posso explicar um pouco melhor... Mas eles fizeram essa adequação e agora que todas as revistas vão ter o mesmo fator de impacto, tá? Que era inadmissível você pegar o New England com quali C numa área e quales A1 em outra, né? Então, porque não queriam que o New England, aquele artigo do New England, entrava no seu quales. Então, era um erro gigante que existia. Então, o que eu vejo da revista em si, e baseado nessa questão que fizeram, o editor, ele tem muito foco na sua revista. Ele tem que estar preocupado com a revista. Ele tem que estar preocupado com a qualidade da revista, o que a revista está fazendo, né? Eu tive um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fui presidente do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, uma sociedade de mais de 45 anos no Brasil, de tradição, e ela tem duas revistas, uma mais antiga, que é para o perito técnico, que é a Revista Brasileira de Reprodução Animal. Em 2004, criaram uma revista totalmente internacional para o colégio, né? E essa revista, nos últimos anos, quando eu assumi, eu acho, 2009, alguma coisa assim, comecei a ajudar o pessoal, e depois eu virei o editor dela, E eu vi que eu precisava correr atrás dos fatores dos indexadores. E a gente tem 4 indexadores básicos hoje em dia, né? O Web of Science, para dar o fator de impacto. Dentro do Web of Science, daí você está junto com o Ciramago, ali o Ciramago também faz uma análise junto com você. O Scopus, né? A Cielo, que é o nosso indexador brasileiro, né? E está latino-americano, né? E por último, acho o PubMed, o PMC. Esse que eu alcanço aqui era o gargalo que eu tinha maior, e foi o último que a gente atingiu esse ano. Isso foram anos de trabalho, né? Anos de trabalho, de ficar preocupado e de trabalhar também junto com editoras, tá? Não adianta falar, eu tenho a revista não sei o que lá da minha universidade, ou um amigo meu criou uma revista, eu já vi professor de programa de pós falar, vamos criar uma revista aqui para a faculdade. Eu falei, gente, não é isso não, né? Para, não existe isso mais, né? O que que acontece? É você ter uma editora por trás para lhe ajudar, né? Não dá para fazer mais um sistema simples e editoras que conhecem. Então, para o cara querer ser editor, tem que falar assim, você conhece a ABEC? Você já ouviu falar da Associação Brasileira de Editores Científicos? Né? É bom participar, é bom ir lá assistir palestra, é bom ver o que acontece lá, né? Porque não adianta você for querer trabalhar com câncer e você de cachorro e você não vai num congresso de oncologia para PET, né? Então, é basicamente isso. Então, eu vejo esses erros. As pessoas falam, eu vou assumir a revista, mas sabe que é a ABEC? A pessoa fala, não. E seja, quer mandar revista para tal lugar, para indexar, você tem que ver, mas não sei e tal, não sei o quê. Então, isso, eu acho que foi um grande trabalho. Agora, você pega uma revista. Eu trabalhei na pesquisa veterinária, ainda sou acadêmico editor lá da área de ciências morfofisiológicas, ajudo o pessoal de pequenos, o pessoal de silvestres, lá ainda. Depois o professor Jürgen Dobenheim morreu, ela teve toda uma reorganização, e o que eu vejo dela lá, falta o PMC, falta o PubMed para ela ficar. Em um determinado momento, era acho que 2014, se não me engano, a Taylor Francis queria comprar a revista. A editora Taylor Francis veio para negociar com a Springer também, com o professor Jürgen, porque ele queria ter o Brazilian Journal of Veterinary Medicine, que não tem, né? Eles têm o Australian Journal of Veterinary Medicine, eles têm o British Journal of Veterinary Medicine, eles queriam ter o Brazilian Journal para o elenco das revistas dele. E ele falou, não, eu fundei essa revista, eu quero continuar com ela, e o Colégio Brasileiro de Patologia Animal continua, né, com a revista. Então, acho que tem que ter essa preocupação, como acontece com as outras revistas, né? Que elas têm sempre uma sociedade por trás, E o que eu vejo é isso, tem que ter revista, mas tem que ter preocupação com o futuro dela, não adianta. Eu acho que você tem que ter, qual que é o plano dela? 5 anos, eu tenho que fazer isso nela. Porque demora bastante tempo e não pode desanimar. Não pode desanimar. Vai também, você vai mudar o presidente, vai mudar a pessoa, daí você não pode se chatear muito, você tem que falar, eu tenho isso de meta, você quer que eu continue? Se não, você assume o problema. Eu vou escrever para toda a sociedade falando o que está acontecendo. Tem que fazer isso daí também, tá? Principalmente no Brasil, né? E pensar nisso. Esse ponto, lá atrás, eu lembro que a CAPES ia apoiar 2 revistas para cada área para fazer um incremento. Falaram que apoiar, mudaram o quadro, mas não apoiaram. As revistas começaram a nadar de braçada sozinho. Daí virou um balaio de gato, não melhorou, porque também eu via que as pessoas por trás também não corriam atrás de ter melhora, né? Porque é que acontece? Subiu o qualis da revista, aumentou muito o número de trabalho. Daí virou aquela briga. E com isso, o fator de impacto, consequentemente, foi caindo, porque a qualidade não prevaleceu, né? Tem que tomar cuidado quanto a isso, né? E aquilo que eu falo, que eu falei aqui no começo... As pessoas, eu vivo pegando trabalho brasileiro que não cita um trabalho, às vezes tem trabalho próprio na revista nacional e não citou, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Exato, é porque a gente vive nos limiares, né, Caju? O povo acha que é 880, você não pode citar nenhum dos seus trabalhos. Os meninos até nos perguntam, não, se você tiver um indicativo e ele seguir uma linha do seu raciocínio, das suas próprias pesquisas, você deve citar aquele trabalho para reconhecer, né, que aquele trabalho foi feito e aquela informação embasar cientificamente, dar respaldo científico para outro. É muito polêmico, né, esses temas. Tem outras perguntas aqui também relacionadas à questão do Qualis, aí eu vou jogar um pouco mais para frente e vou fazer outras, né? Do João Paulo, né? João Paulo pergunta, João Paulo Rodrigues, professor lá de Xinguara, tem gente de todo canto aqui, viu? Em suas áreas de atuação, o principal limitante é o recurso e a estrutura ou o ensino da ética e qualidade? E aí eu vou juntar isso, né, com as dificuldades para financiamento da ciência durante o Covid, né? Perguntaram aqui, só os grandes sobrevivem? O que é que vocês acham disso aí? Pode falar um pouquinho mais breve, por favor. Tá. Vai lá, Gilson. Então, eu acho o seguinte, só os grandes sobrevivem, isso é a lei da vida, né? Não tem saída. Pode falar o que quer, aquela sociedade que vai existir no céu, seria ótimo se existisse aqui, mas não existe. É uma coisa, não é? Só que, lógico, vamos fazer com que mais possam ser grandes. Acho que, né? Eu acho que a questão do dinheiro, ela é muito relativa. Se a pessoa sabe bem, tá? Ela precisa de menos dinheiro. Por que eu falo de menos dinheiro? Tem uma área, por exemplo, cara, que o barato para ela é 500 mil e o caro são milhões. Tem outra área que o caro para ela é 30 mil e o barato é 5 mil. Então, tem que comparar caro e caro. Se ela chegou de 30 mil na área dela, que 30 mil é caro, ela está que nem o outro dos milhões, né? Então, é relativo isso. Então, quando eu falo em barato, significa na tua área o teu barato. Não é pegar uma área de biologia molecular e falar, tá 5 mil para você fazer pesquisa, né? Não tem como. Então, eu acho que todo o problema é esse. Você sabe o que tem que fazer? Né? A gente fala assim, o cientista, eu vi trabalho publicado em revista de alto nível, o cara pegou uma teoria que existia há 50 anos e mostrou a primeira evidência científica. Um trabalho que ele fez em 2 meses, daria para fazer em 2 meses, se gastou R$300, foi muito. Estava na Science. Então, ciência, é lógico, não é sempre que dá para acontecer isso daí, eu sei disso. Mas também não é sempre que precisa de grandes fortunas. Né? Infraestrutura atrapalha? Atrapalha. Mas, olha, dá para a gente fazer. Eu sempre tive trabalhos provocantes, não é lá em revistas top, nada disso, trabalhos provocantes, chatos, tanto é que eu era reconhecido internacionalmente, né? Mas trabalhando com quase nada. No fim da carreira, consegui medir uns hormônios lá. Mas o resto era tudo com filmagem, né? Coisa assim. Então, é questão de você saber tirar água de pedra. E isso vem de uma boa base. Né? Se tiver uma boa base científica, muda muito. Isso aí é o mais importante, né? E junto com a ética e a fundamentação. Pode falar, cara. Só completar. Se você seguir tudo que a ciência manda, você vai ser ético. Não tem como. Você pegar a declaração de Singapura, publicada em 2010, tudo que ela fala lá, os 14 itens dela, a ciência fala que não tem problema. É que... Vai. Vai. A pessoa tem que ser ética, né? A pessoa tem que ser ética em si como pessoa e, consequentemente, como pesquisador. E claro que a gente vê um monte de gente que foge disso, né? Então, hoje em dia, você não pode começar um experimento sem ter aprovado um comitê de ética da sua instituição, né? Que todo mundo preconiza isso. Então, se você... Ah, o comitê de ética demora muito. Não, é só você mandar certinho e responder a contento. Você vai ter seu resposta, né? Então, a... Normalmente, às vezes tem artigos, tem colegas que eu já vi, que com projetos de iniciação científica, fazendo análise de ambiente, estrutura de biodiversidade, passaram 15 anos gerando dados para publicar um artigo na Science. Né? Então, mas isso daí foram vários anos de trabalho sobre o material. Claro, tem outros derivados, ele tem uma outra pesquisa paralela acontecendo, que está saindo a cada ano, mas tem Aí, trabalho que demoram anos, né? Joel, só te interromper um pouco, o Joel falou que acho que ele caiu aqui. Aí vai pausar lá, deu uma segurada lá e daqui a pouco a gente volta. Acho que ele caiu aqui, ele mandou um WhatsApp. É. Segurar um pouquinho. Caiu. Aí o pessoal perguntou aqui. Marga, não tenha se machucado. Caiu a plataforma, será também ou não? Pois é, no YouTube ele fica carregando, né? Aí lá no dele. Retornaremos. Ele caiu, Joel, coitado. Ah, Ele já tá vai onde? voltar. Opa. Já voltou. Pronto. Retornamos aí, pessoal. Tivemos um pequeno escorregão aí do nosso querido Joel. Joel, nosso TI. Já estamos de volta na tela. Caju, pode continuar a sua fala. Desculpa aí, pessoal. Aproveitem e deixem seu like aí embaixo, né? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para chegar as notificações depois. Vamos continuar lá, Caju. Tá bom, eu estava falando principalmente da diferença de onde você trabalha e assim por diante. Você tem que estar preocupado. É, se você está fazendo colaboração com outros colegas, colaboração com outros institutos, e tem trabalho que às vezes eu já vi casos, né? Não sei se pegou esse pedaço da minha fala lá, vou repetir, de a pessoa trabalhou com várias iniciações científicas, 15 anos, e ele fez um trabalho que culminou numa science. Ele mostrou mudanças de tipo de estrutura ambiental e assim por diante, né? Então, como você tem trabalhos, você tem que pensar, eu tenho trabalho de risco, o trabalho de risco intermédio, o trabalho que não vai ter risco nenhum, né? Então, você vai ter que ter esses pontos aí pesando de falar, eu tenho que ver o que que vai ter o fruto desses derivados aí, tá? E, enfim, eu acho que você tem que ter vontade. Eu acho que a grande questão é ter vontade, gerar o resultado, pegar esse resultado e colocar na língua. Infelizmente, o inglês ele é o que acontece mesmo. E então, hoje em dia, existem empresas que fazem essa checagem de: ah, meu inglês é muito ruim, eu não vou mandar. Usa essas checagens de inglês. Vocês, não sei, tem prêmio Nobel japonês que não fala inglês, né? Eles passaram a vida inteira usando uma empresa, uma pessoa que fazia tradução para ele, né? E é prêmio Nobel, um exemplo, né? Tá. É isso. Interessante. É, o Caju, até pedir desculpas com o pessoal aí, a gente está tendo o nosso TI, que é o Joel, né, está tendo uns probleminhas técnicos, mas o pessoal está falando que está escutando o áudio normalmente, né? Não sei, acho que a imagem está congelada lá. Mas vamos seguindo, porque aí a gente continua o nosso bate-papo, né? Para a gente não atrasar tanto. Eu queria perguntar a vocês também, vou deixar algumas perguntas para mais à frente, mas o que vocês acham, né, dos periódicos nacionais exigirem artigos publicados em inglês ou somente o título, né, em inglês? Algumas revistas pedem só para colocar o título e o título das tabelas em inglês. O que é que vocês acham disso e o que é que vocês acham da publicação de revisão de literatura também? Se tem importância, se não tem? Posso falar? Depois. Pode. Bom, é simples. A ciência fala inglês. É isso que o Carlos falou e é isso e não tem saída, né? Cada vez que você publica em português, você está sonegando informação para outro cientista de outro país. Ele não vai aprender. O dia que tiver sistema que traduz tudo automaticamente, aí a gente pode escrever em português. Por enquanto, não. Então, em primeiro lugar, além que isso não publicar. Por quê? Se conceber a ciência do jeito que eu falei, tá? Ela é uma rede internacional, é lá que ocorre o debate, tá? Onde a aplicação a gente pega e puxa para o nosso país, então não tem sentido, tem que ser em inglês mesmo. Agora, É terrível essa história de colocar o título em inglês. O título em inglês Então, não tem sentido, tem que ser em inglês mesmo. Agora, é terrível essa história de colocar o título em inglês. O título em inglês. Muitos comentários, muitas perguntas, né? O professor Gilson estava falando, eu vou até dar uma adiantada um pouco agora, que nós já temos uma hora de bate-papo, né? E o tempo passa muito rápido. Os professores falaram sobre a questão do inglês, né? De exigir inglês. Isso é uma língua universal, então acho que o professor Gilson deixou claro, ou coloca tudo em inglês, ou coloca tudo em português, mas que preferencialmente esteja em inglês, porque a abrangência é muito maior. Então, isso aí é muito importante. Na verdade, é tudo em inglês, né? Oi, professor? Na verdade, é tudo em inglês. Exato, na verdade, tudo em inglês sempre, é a linguagem universal. Então, os periódicos vão ter uma maior abrangência, né? Então, a gente sempre fala... a comunidade científica que lê os artigos, ela vai ler em inglês, né? Então, isso aí acho que é muito importante. Bom, gente, eu vou dar andamento aqui para a gente, né, seguir o roteiro, porque tem muita coisa ainda para nossos convidados falarem. Eu peço desculpa se a gente não responder todas as perguntas, mas eu vou ainda resgatar elas, né, porque elas estão relacionadas com os tempos, com os tópicos que nós vamos abordar. A professora Érica, né, nossa amiga Chuchu, aí, um abraço, está na Espanha, né, Caju? Ela perguntou sobre a visão de vocês sobre o ocorrido com o artigo da Covid em uma revista aqui, se foi displicência, se leva a dúvida quanto à credibilidade da revista. E aqui, preservar o nome da revista. Mas não sei se vocês têm conhecimento, senhores têm conhecimento. Deve ser o que aconteceu com a Lance, né? Da cloroquina, né? Isso, da Lance, isso. Isso. Ah, eu vou dar rapidamente, o Cláudio me ajuda aí. Eu acho o seguinte, é lógico que numa situação como... Deslize sempre acontece. Numa situação como essa, tá, tem mil olhos em volta. Então, ok, então tem esse lado. Do outro lado, eu acho também que há uma certa aceleração no processo de publicar. E aí aumenta a chance de publicar rápido. E tem uma terceira hipótese, que é mais de conspiração, né, que é atender a tendências políticas. Mas vamos ficar com essas duas primeiras, que eu acho que está de bom tamanho. Né? Foi uma. Eu acho que foi pressa mesmo de tentar soltar algo e ter o ineditismo, né? E claro que, como todo mundo estava replicando os experimentos, não mostrou a validade, né? Aumentou o número de grupo, né? Então, eu acho que a quantidade do N ali estudado foi o principal problema deles, né? Eu já vi um outro caso também, falando da área de células-tronco, há alguns anos atrás, o pessoal do grupo japonês fez o derivado de célula-tronco, eles falaram que tinham feito sangue artificial, né? E o pessoal todo replicou os experimentos, aí todo mundo quis começar a fazer e viu que tinha erro nos experimentos. Então, aí, eu não sei o futuro disso daí, mas eu sei que um pesquisador vinculado, japonês, até se suicidou no processo, porque ele acreditou na outra pesquisadora lá e teve uma fraude no meio, né? Então, tem isso também, o querendo pôr algo importante, né? E de uma revista de sucesso, uma revista aí top, mas que teve seus problemas aí. É o que a gente estava falando da ética lá, né? Alguém fugiu da ética em si, né? Exato. Hoje em dia você tem que passar no Turnitins lá, os trabalhos, para ver se o aluno fez, se copiou pedaços e assim por diante. Como tem alunos que copiam figuras, né? E assim por diante. Tem que tomar muito cuidado, né? Exato. Muito bom. Muito bom, professor. Nesse aspecto aí, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção, que vai ser um problema que vamos ter que lidar lá na frente, é a velocidade com que existe entre a publicação e a disseminação do conhecimento fora da ciência. Porque você corrige aqui na ciência, mas você não corrige o que foi divulgado lá fora. Entende? Ciência precisa de tempo. E o meio científico é exatamente isso. Já publica em inglês, publica no meio científico, para poder os cientistas criticarem à vontade, se, ok, agora vamos passar para a comunidade. Porque, senão, você faz rápido, publicou, é dois, três que aprovaram, e já vira verdade. Só que os noticiários já pegam na hora, já põem nas televisões, já sai tudo. E isso é um problema que, mais na frente, vai ficar mais grave. Uhum. Exato, professor. Inclusive, tem alguns questionamentos justamente sobre isso, né? Falando sobre as revistas, né? Aqueles periódicos predatórios, e as revistas que o Lisandro, né, chama de pseudocientíficas, né? Porque a gente sabe, para você publicar um artigo, você tem um certo trabalho, né? Ele tem que ser revisado. E aí, quando você vê um artigo que, às vezes, é publicado num tempo ultra rápido, né, aí na nossa área de produção animal, você já olha, tem alguma coisa diferente, porque, tirando a dificuldade, né, de revisores e tudo, os artigos demoram aí 6 meses para serem publicados, né? Para ele ser publicado. Quando você vê tempos curtos disso, né? E a gente tem hoje uma grande infinidade, eu estou respondendo já o comentário, né, do Lisandro, todos esses periódicos, digamos aí, predatórios, né? Que, acho que o Caju fala assim também, esses periódicos predatórios, eles não têm qualidade nenhuma. Então, você recebe um e-mail dele pedindo para publicar um artigo seu que já está publicado. E aí, a pessoa que não tem ética, como os senhores já falaram, ela segue isso e publica aquele e coloca lá no público. Isso não faz sentido nenhum, né? E isso, na verdade, infelizmente, está cheio de periódicos assim. Isso, na verdade, acaba dificultando o trabalho de quem está tentando fazer as coisas corretamente. Eu queria... E o trabalho que dá quando você está lá no comitê de qualis e você tem que pegar, porque o orientador e seu orientado publicaram nessa revista fake, predatório, o coordenador lançou esse artigo na produção e daí você está lá na comissão e você tem que ficar investigando a revista. Isso. Você vê que é uma revista que ela pipoca, ela solta até balões na hora que você abre a revista. Entendeu? É um absurdo isso. Daí você fala, meu Deus do céu, é aquele negócio lá de trás. A pessoa tem que estar preparada para fazer ciência, né? E ter seu produto publicado num lugar legal. Não é onde você viu, ah, recebeu um e-mail, não sei o quê. Mas você vê, pós-graduando, ele é muito ansioso, ele quer publicar. Daí ele acha, ele cai na mentira disso, né? Ele cai na mentira, ele acredita nessa mentira. Ah, recebi um e-mail que eles querem publicar esse trabalho de novo, não sei o quê, né? Eu sou professor Gilson, eu sou contra. Até às vezes você vai em avaliação de tese que as pessoas falam que tem 4 trabalhos para você publicar nesse artigo. Hoje em dia já não tem mais, né? Tem que estar publicado. Então publica ele muito bem um só, né? Numa revista muito boa, né? Exato. Então acho que isso daí... É outro ponto que eu não gosto. E falar também, ah, eu vim correr, começa a corrigir português, começa a corrigir negocinho assim. Aquilo aconteceu, sabe? Vamos falar da ciência do trabalho, né? Vamos falar o que você vê de positivo, o que você salva para publicar ele, ou o que você viu de positivo daquilo para a linha do pesquisador e do orientado, né? Então... É isso aí. Muito bom, cara. De fato, você explanou muito bem. Até o João Marcos, né, tá, assistiu aí, ele fala, nós já estamos falando sobre isso, né, mas o que pesa mais para o aceito de um artigo? Eu diria que é tudo isso que a gente falou. Mas se vocês puderem falar, professor Gilson, também, Caju, que pesa mais? Eu diria que, às vezes, só antes, hoje... Você manda um artigo fora da norma, por exemplo, ele já volta de imediato. Então, isso hoje, eu posso dizer que é um peso também. Pode falar, professor. Mas isso hoje é mais fácil de você corrigir, né? Você tem coisa que já acerta a referência, tudo. Antigamente, não, era na unha mesmo, né? E aí era difícil. Mas hoje é mais fácil. Agora, isso é o mínimo que se espera. Ok, escreva relativamente bem. Essas empresas que corrigem, principalmente em inglês. Eu sempre mandei para uma empresa corrigir, do Grupo Nature, eu mandava para aquelas. Para ter um inglês, porque eu não tenho, né? Como o cara chegou no Prêmio Nobel, então já me animou, né? Porque é um sinal. Mas essa preocupação tem que ter, sim, com relação a essa formalidade. Mas a questão principal é essa ansiedade que você colocou, né, Carlos? De querer publicar, não sei o que lá. Veja, não publique em revista que durante o seu trabalho de leitura você não foi ler, né? Veja as revistas que você usou ao longo do seu projeto, que trabalhos que você citou, que são importantes. Né? Eu defino a revista internacional com o seguinte critério, muito simples. Primeiro, ela publica artigos de autores de vários países, vários, não é? Publicou no Chile, virou internacional. Tá? Segundo, ela publica, ela é citada por autores de vários países. Segundo ponto. Terceiro, tá? Os bons cientistas da nossa especialidade também põem trabalho lá. Se você usar isso, você nunca vai cair numa predatória. Agora, como o Carlos falou, né? Ora, recebi um e-mail, o cara me conhece. Ah, meu, é pedir para apanhar, né? Muito bom. Pois é. Então, isso aí acho que é a base de tudo, né? Inclusive, tem o... Uma pergunta aqui que eu também acho que eu vou já tomar a liberdade de responder, que é uma a rejeição de artigos, né, que algumas revistas fazem por já ter um número grande de artigos sobre aquele tópico, né, na revista, ou por não ser inovador, aí já trazendo, né, o que eu quero falar. Eu vejo que a ciência ela é dinâmica e rápida. De fato, temas novos ou inovadores são mais preferidos. Você mandar um negócio que todo mundo já fez há 30 anos, né? Não que já fez e tem poucos papers publicados, mas se você já tem meta-análise, já tem coisas consolidadas, você mandar aquilo realmente num período de fator de impacto maior, ele pode bater e voltar. Né? Isso é o que eu acredito, respondendo ao questionamento. Não sei se os senhores concordam. Sim. É o nível da ciência que está em cada revista. E o nível que elas exigem muda de revista. Uma revista mais geral, uma revista mais específica, muda esse nível de ciência. Não é porque está certo que tem que publicar. Tem que atingir o nível de... Eu vi um trabalho ser negado porque o cara falou assim, não, mas o trabalho é muito específico para a nossa revista. Ele só fala do ambiente, do ambiente marinho. Falei, pô, mas 2/3 da Terra, né? Então o negócio ele queria que fosse algo mais global. É isso que tem que perceber, tem que escolher a revista certa. Pode ser uma revista mais específica, mas ela é boa, é boa. E quando a gente fala de... Pode falar. Tem muita revista hoje em dia, você tem que conversar com bastante gente para adquirir conhecimento, né? Tem revistas tradicionais de 100 anos, um pouco menos, tá? De editoras tradicionais, só que elas não tinham open access. Elas não vão querer extinguir, ela tem 100 anos. Daí elas criaram a Open Access, uma revista secundária Open Access delas. Em 4 anos conseguiram o fator de impacto, indexador XYZ. É e o que ela tem, o que a sociedade dela ali gerencia, sei lá, eles colocam naquela tradicional, mas a grande maioria eles estão jogando no Open Access. Se vocês verem quantas revistas você manda, daí o cara fala assim, ah, seu trabalho está bem avaliado, papapá, mas você não quer publicar na outra aqui? Né? Que custa $2,000 ou $1,000 e tantos e assim por diante. Então tem isso também, o mercado tá indicando para isso, tá? E você tinha perguntado lá atrás o qualidade de artigo, uma coisa assim, eu como editor, ou quando eu vou fazer, relatar um trabalho, gente, as normas da revista, você tem que destrinchar ela, o Guide of Authors tem que destrinchar, né? E uma coisa que eu acho assim, fora da norma da revista, e referência tudo errado, pelo amor de Deus, esse é um negócio que irrita qualquer avaliador ou editor e assim por diante. Você vê a referência da outra revista, não é a da sua, que ele mandou para lá, rejeitou e veio para cá. Você não confia na planilha Excel que ele usou para analisar os dados, né? É? Que referência ele consegue fazer? Ele pode ter trocado o número... Ah, o nome do journal tem que ser abreviado, daí tem um nome inteiro, outro abreviado, não sei o que, imagina, né? A pessoa não tem cuidado nem para escrever as referências adequadamente, imagina o restante dos dados. Tá pra nada. Isso, olha, Caju, eu falo isso porque é muito recorrente a gente ver paper rejeitado, ou já, a gente já recomenda, né? Ó, se ele estiver fora das normas, ninguém vai gostar. Imagina você receber um paper para revisar e ele está fora das normas. Isso aí é o básico, como o professor Gilson falou. Mas, apesar disso, é recorrente. Falo para todos aí que estão nos assistindo, né? Pós-graduandos, graduandos. Isso hoje, pelo que eu tenho visto, a gente precisa destrinchar, mas precisa fazer isso de fato, né? Porque isso está se tornando um problema. Eu até reporto para os senhores. Apesar de não precisasse ser um problema, mas isso é um ponto importante. E eu considero também, né, adicionando ao que vocês falaram, a ciência é dinâmica. Então, não é o que o cara fez e publicou numa revista lá, eu vou fazer igual aqui, replicar, e vai dar a mesma coisa, vou mandar lá. Não necessariamente, né? A gente tem que fazer autocríticas, pensar onde eu posso melhorar e onde eu posso evoluir, né? Então, passando agora aqui, a gente já está avançado no tempo, queria perguntar a vocês, né, a gente falou, tem falado bastante agora de desafios, né, de dificuldades, queria perguntar a vocês, né, quais as perspectivas, para onde a gente vai caminhar agora, né, e aí eu queria pedir para o Caju falar um pouco, vou dar uma adiantada aqui, falar um pouco sobre o novo Qualis, né, se já está em vigor, o Qualis de periódicos, o Qualis de livros, como é que está isso, porque isso, de fato, vai ser uma mudança muito positiva para a gente, né? Então, acho que eu vivenciei essa mudança toda de qualidade, desde quando eu era pós-graduando até hoje, quando eu sou até me tornar docente. Então, fala um pouco para a gente, Carlos, sobre essa questão do Qualis e da nova mudança aí. Que... Olha, o Qualis ele vem sendo ajustado para esse Qualis único ou Qualis referência, né? Eles vêm trabalhando nisso nos últimos 3 a 4 anos, né? Então, de análises pesadas, né? Usam as ferramentas cientilimétricas, né? Que a gente chama. Então, a Capes fez parceria, ela já tinha o portal periódico, então era muito fácil ela fazer parceria com os indexadores, mas ele fez uma avaliação bem baseada, principalmente no Scopus, no Web of Science e no Google Scholar, para fazer o perfil daquela revista e aonde ele se encaixava nas áreas, né? E como ele se encaixava. Então, a priori, existem estatísticos trabalhando lá na Capes, rodando robôs, é tudo robô de extração de dados, não é nada mais manual desses dados, né? Então, quando você tem a base cadastrada do Sucupira, então tudo isso aí é analisado e se acha as revistas ali, e ele é tudo tabulado. Então, a priori, a gente teve uma planilha inicial onde se via todas as áreas publicando na revista, e quem publicou maior quantidade de artigos na área, ela foi chamada de área-mãe, né? Isso fez um e dois anos de análise, né? E se viu o seguinte, tem artigos que ele não, basicamente, ele vai ser, eles vão olhar principalmente um pouquinho mais. Então, essa área-mãe vai ter 2, 3, 4 anos de análise, para falar, ó, essa daqui é da área de zootecnia, esse daqui é da área de ciências de alimentos, né? Então, a pessoa pode trabalhar melhor disso daí, tá? Então, o que acontece? Ele não está ainda... Houve um vazamento da lista, né? Então, as áreas todas receberam a lista final em PDF. Então, rapidamente, alguém, puf, no WhatsApp. Eu nunca vi algo correr tão rápido como foi o Qualis novo. Uhum. Então, eu lembro do meu coordenador falando assim, meu Deus, vazou o Qualis, não sei o quê, ninguém falou, não, tudo bem, tá tudo certo aqui, então alguém vazou o Qualis novo. Mas ele vai valer a partir do próximo quadriênio, tá? Então, ele já foi feito o teste, ele já rodou o teste, a gente já fez a avaliação de meio termo, quando os coordenadores foram em Brasília, né? Ano passado. A gente já fez análise baseada no Qualis novo. Então, todos os artigos já entraram no Qualis novo, e ele já está estruturado dentro do site da Capes, tá? Que seria o último ano agora, né, do quadriênio, 2020, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia, a gente vai 2020 ponto linha, ponto A, ponto B, a gente não sabe como vai ser nosso futuro, né? Mas a priori, e daí o que acontece? Ele corrigiu muita variação. Então, na veterinária, por exemplo, a gente tinha pequenos animais, clínica e cirurgia, você tinha diferença muito grande das áreas. Então, quando foi ver pelos percentis, na correção pelos percentis, a gente viu que teve uma melhora. Então, o cara que publica na revista americana de veterinária lá, anestesia veterinária, ela sempre era um Qualis mais ruim lá, mas é a referência de veterinária, né? De anestesia veterinária, ela virou A1, tá? Então, você tem essas correções que eles tinham um problema sério. Quem trabalhava com equino, por exemplo, quem trabalhava com cachorro, não tinha só revista A1. Então, só o cara que trabalhava com câncer, que trabalhava com infecções infecciosas, daí tinha um fator de impacto maior e acabava ficando. Mas não, agora corrigiu. E na grande maioria das áreas teve essa correção, tá? Então, eu espero até ano que vem eles vão fazer a apresentação oficial, vai sair a listagem oficial. E o que a gente vem falando, tem que olhar os indexadores, tá? Se você trabalha com cavalo, você tem a revista própria, tem um fator de impacto bom, tem um Scopus bom, tem um Google Scholar bom, ele vai entrar nessa análise, ou ele já está nessa análise, ele vai ser bem avaliado, a revista, né? Muito bom. E a questão do Qualis para livros também, Carlos, pode falar um pouquinho para a gente, se ele vai entrar em vigor junto com esse, ou se já está, né? Se já vai ser considerado no próximo quadriênio. Então, ano passado, no começo do ano passado, Algumas áreas que têm muita produção em livro, né? Principalmente as humanas, existia uma plataforma, já a Capes estava lançando uma plataforma, não sei se vocês viram, chamada Espiral. E essa plataforma iria poder carregar a folha de rosto ou capítulo, dependia dos direitos autorais, né? Mas daí entraram com um problema aí de direitos autorais mesmo. Imagina uma revista, um livro, que basicamente a editora vende, né? Você vai lá pôr o livro lá, você vai pôr um pedaço do livro lá, então virou um problemão, porque teria que Espiral ser público também. Então ela entrou e saiu do ar, né? Então, e eles estão resolvendo esses embargos jurídicos aí quanto quais livros, né? Mas tem áreas, sim, que vão avaliar o livro, vai avaliar. E como aconteceu agora, os produtos técnicos também. Foi feita uma comissão, se debruçou 2, 3 anos, que produto técnico era lixo lá dentro da avaliação. Só que quando a gente avalia um programa acadêmico, você tem patente, tem que ter patente um programa de pós-graduação, né? Numa área biológica, numa área de ciências agrárias, tem que ter patente. Ele tem aquele perfil? Tem, então tá bom, então vai ter que ter patente. Agora, quando você vai para os programas profissionais, que agora começou a nova vertente, né? Os programas profissionais estão crescendo. Então, os programas profissionais, eles não estão focados no artigo A1. Eles têm que ter foco nos seus produtos técnicos, né? O que ele está gerando ali, aquele programa profissionalizante. Tanto que agora vai abrir, no próximo mês, eu acho em julho, vai ter dias específicos para os programas corrigirem produtos técnicos, né? Eu vi hoje, quem acompanha as redes sociais, tem que acompanhar a rede social da CAPES, do CNPq, porque vem as notícias, né? Está acontecendo isso. Eles vão fazer um tutorial, só fazer uma live mostrando como inserir esses produtos técnicos aí, que 2017, 18, 19, vai poder ser encaixado ainda. Muito bom, Caju. Só sobre as normas, né? Uma coisa, desculpa. Tem editora predatória para livro também, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ah, você não quer publicar o capítulo, não sei o quê, não sei o quê? Ah, mil e tantos dólares. Aham. A Springer faz lindos livros aí, você faz o livro super legal, tem um peer review violento, os livros são publicados aí, um exemplo que eu já fiz e vi que funciona bem. Parou o seu áudio, cara. O meu? Caiu? Ah, agora voltou. Acho que eu parei de falar mesmo. Ah, tá. Desculpa. Estava ouvindo, sim. Desculpa, que estou perdido aqui já. Foi falado aqui, né? A Ana Maria Moreira Fernandes, ela falou que às vezes as normas são confusas e incompletas, né? E aí eu falo sempre, quando isso ocorre, eu entro em contato com a revista diretamente, né? Eu mando um e-mail e falo, isso aqui, o que é que quer dizer? Eu olho os papers ou vejo alguém que já mandou o artigo para aquilo ali e você tenta contornar isso, né? Confirmando com a revista diretamente. Tem uns outros questionamentos aqui, pessoal. Talvez a gente não responda todos, né? Mas eu acho que a maioria dos que perguntaram sobre a questão de publicações, a gente abordou bastante, né? Tem um questionamento aqui, para quem nunca publicou nada, qual o primeiro passo? Quem procurar? Está lá, procure o Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, né, professor? Eu tenho um caminho melhor. Ela procura orientador. Exato. Não consegui publicar sozinho. Uma vez, as pessoas me mandam muito pergunta, né? Uma delas, eu respondi para a pessoa assim, o seu orientador morreu? Porque para me fazer essa pergunta, né, era um negócio assim, você fala, gente, o grande galho hoje é isso, e tem áreas que o cara não consegue falar com o orientador, e esse é um problema sério. Se você tem um orientador que te coloca nos trilhos certos, eu felizmente tive. Aí eu devo quase tudo ao que eu faço ao começo que eu tive lá. Então, assim, o orientador, a função dele é formar um aluno. Então, como que você começa publicando? Com o seu orientador te ensinando. Não entrando num pedacinho do trabalho do outro e pondo o seu nome lá. Fazendo o seu projeto de começo ao fim, um projeto de iniciação científica de começo ao fim. Só que hoje virou toda uma máquina de produção, o da graduação faz um pedacinho do mestrado do outro, que faz não sei o que lá, isso é complicado, né? Então, você faz isso. E não adianta querer começar publicando revista ruim. Você tem que começar publicando revista boa. Tá? E são as revistas internacionais, na maioria das vezes. Na vasta maioria das vezes. Agora, uma vez que você é conhecido no mundo, o mundo sabe que você existe, você é alguém na ciência, agora sim você não esqueça a revista brasileira. É aquilo que o Carlos falou. Agora você cita, porque você citar uma revista brasileira vai ter peso. Então, as revistas brasileiras elas foram montadas com o seguinte viés: o brasileiro publicar, mas nunca vai andar. É o mundo que tem que publicar nas nossas revistas. É aquilo que o Carlos falou. Uma revista vai começar nova, se ela tem atrelada a uma revista tradicional, eles jogam lá e logo ela está grande. Agora, aqui não, ela está sempre patinando. Né? Então, o caminho é esse. Agora, a chave é o orientador tem que ensinar. Né? Eu acho que a Capes regula o número, mas os caras não obedecem direito, a coisa é meio assim. Mas, assim, o cara tem que ensinar. Vou contar uma história rápida. A Capes sempre colocava uma regra e a comunidade burlava. Primeiro, ela contava o currículo dos integrantes do programa. Aí o cara chamava gente muito boa para dar uma palestra, para dar uma disciplina e o currículo dele no programa. A Capes descobriu e falou, não, agora vamos contar só do orientador. Ah, só do orientador? Então, os orientadores publicavam fora, com gente boa aí fora, o aluno nem participava, contava ponto. A Capes viu o erro, corrigiu de novo. Não, tem que contar a publicação com o aluno. Bom, o cara enfia o aluno em coautoria como se fosse trocar de roupa. Também. Agora, não, então tem que publicar a tese. Opa, agora vou ter que ensinar. Você entende? Então, o grande problema é essa massa que puxa para baixo e é uma conversa difícil. Agora, eu soube, Carlos, não sei se é verdade, mas uma pessoa que participou do programa, do processo do Qualis, que ela realmente, ele falou assim, o maior problema, mas Jesus, é o seguinte, é que a pressão é de todo lado, a gente tem que atender todo mundo. Eu falei, aí está o erro. Você não tem que fazer o quê? Não, ele quer dizer assim, que as pressões que vêm de baixo, né, da comunidade, são muito fortes. E você tenta, então, acomodar todo mundo. Eu falo, não tem que acomodar todo mundo. Não. Tem que colocar um padrão, né, parece que você falou, tem que colocar o padrão e todo mundo que se ajusta ao padrão. E quem não se ajustar, paciência. Por isso que eles querem fazer isso, que agora você lançou os artigos lá, lançou a revista, os robôs vão analisar e vai falar, o perfil da sua produção é a 1 e a 2. Não vai ter mais gente fazendo planilha, fazendo conta. É o sistema. O único foi uma boa evolução. Né? Mas é isso, teve áreas que teve pressão. Ah, minha revista não dá, tal área, a gente está... Não, né? Na nossa não teve, né? Sim. Na nossa não teve, né? Mas ainda o pessoal das humanas patinou bastante, sabe? Teve muita briga ali, porque os produtos deles, o que eles têm, né? Então, ó, a própria citação deles, né, é diferente da nossa, né? Sim. O jeito que eles escrevem, a forma que fazem, né, os produtos deles. Isso. Mas é a história mesmo, é legal isso, viu, professor? Se o orientador morreu, tem que perguntar isso para a pessoa mesmo. Você acha? Porque, mas assim, tem aluno hoje em dia, professor, que eles acreditam mais na live que eles assistiram de uma pessoa não sei aonde do que no próprio orientador. Tem isso sem também. Dúvida, né? Sem como dúvida. Sem é dúvida. Né? Olha, Caju, a gente tem umas experiências com isso, né? Até colocaram aí no chat o oposto, né? Os orientadores sumiram com a pandemia. E aí isso traz uma realidade também, tanto orientadores quanto estudantes sumiram ou somem, né? Independente de pandemia ou não. Eu sempre falo, você estudante, seja persistente, vá atrás do seu orientador. Você orientador, também vá atrás do seu estudante. É assim que eu faço. Então, ninguém vai sumir, né? Isso que o Caio falou, a gente sempre eu vejo muito isso quando vem alguém de fora, né, para cá, e aí você vê, de repente, os nossos estudantes, eles sempre perguntam, enchem o professor de fora de perguntas, e aquelas perguntas são, na verdade, as coisas que a gente já faz, o que a gente passa. Então, é uma forma de fazer uma conferência, né, de saber como está isso em relação aos demais. Isso é muito interessante. Eu acho válido, né, quando você está perguntando para um professor, para alguém da área, mas você viu lá que o fulano de tal falou que nem sabe o que é, e às vezes o estudante toma aquilo como verdade, né? Então, a gente sempre fala... saí, porque eu falei assim, gente, me faz mal. Besteira sendo ensinado e os outros pegando. Sabe assim, quem não sabe ensina, é dois que não sabem nadar, um ensinando o outro. É isso. Doutor, não sei se caiu, acho que caiu agora. Caiu o Leres lá, será? Aparecendo Joel. Tá lá, que caiu de novo. Voltou. Bom, pois é. Então a gente vai. Vamos caminhar para os finalmente. Eu até pedi desculpas às perguntas, né, que não foram respondidas, porque tem perguntas aqui que são mais longas, né, sobre o JCR, sobre fator de impacto. Eu peço a vocês que nos procurem, que eu encaminho, né, ou que deixem os comentários. Né, a live vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, mas tem perguntas aqui, professor, que a gente vai delongar, né, como funciona o fator de impacto, como ele é calculado, né, onde encontrar. Então, acho que a gente pode discutir depois esses questionamentos, porque eu queria aí que vocês dessem, né, que o professor Gilson, com toda a experiência, né, fale para quem está assistindo essa live agora. Temos professores, temos pesquisadores, temos pós-graduandos, graduandos. Com a experiência do senhor, quais as orientações para obtermos publicações de qualidade? Né? A gente falou disso durante toda a live, mas quais as suas orientações principais? A primeira delas é você se tornar um cientista. Mas para não entrar no fundo disso, vamos só dizer o seguinte, você tem que saber identificar quais são as questões relevantes. Se você está preocupado com questões mais aplicadas, você vai pegar quais são as principais questões dentro da aplicação, da prática. Se você está na ciência, né, no termo de produzir conhecimento, quais são as lacunas de conhecimento? Esse é o primeiro ponto, saber fazer a pergunta. Porque se fizer uma pergunta que não é relevante, o resto você pode gastar milhões. Sua pesquisa não é relevante. Primeiro ponto. Segundo ponto, estabelecer um objetivo que seja inovador dentro daquela pergunta. O que é um objetivo inovador? Se o cara não estudar filosofia da ciência, ele não sabe. Ele acha que é inovador. Segundo ponto. Terceiro ponto, saber fazer um delineamento robusto, um planejamento da pesquisa que seja robusto. Tá? Isso tem que saber fazer. Quarto ponto, saber coletar dados sem querer distorcer os dados. Quinto ponto, saber analisar os dados para extrair conhecimento dali. Tá? Se você faz isso, saber enfrentar, só tudo isso envolve sua base filosófica, epistemológica, lógica, filosofia da ciência, porque senão o indivíduo não sabe o que fazer. Ah, derrubei minha hipótese, o que eu faço agora? Não sabe. Então, ele tem que saber esse processo. Com esse processo feito, agora ele submete para a revista que ele acha boa naquela área, competitiva, e tem que saber discutir. Eu já fiz editor da Nature falar uma vez não, a segunda vez não, ele falou, na terceira vez ele falou, ok. Ele estava errado. E não foi uma vez só, não. Então, veja, você tem que ter ciência para debater, entende? Com o corpo editorial, com os revisores. Não é assim, ou eles estão certos e você muda, ou eles estão errados e você mostra que eles estão errados. É preto no branco. Não tem saída. Né? Então, como conseguir uma publicação de bom nível? Assim, agora, é fundamental. Leia revista de bom nível. Você escreve a ciência que você lê. Se você lê porcaria, você escreve porcaria. Leia a ciência de bom nível. Só ler resolve? Não. Tenha do seu lado o seu orientador para discutir os trabalhos com você, se não todos, algum. Para você entender. Você lê numa revista muito boa, capaz que você não entenda o trabalho. Agora, a hora que você olha ali, discute com o orientador vai te mostrar, não, isso é assim, por causa disso, e você vai aprendendo, tá certo? Leia isso daí. E depois, né, faça as pesquisas boas e gole pesquisas interessantes. Excelente. Muito obrigado, professor. Eu queria perguntar ao Caju também, nesse sentido, né, quais as perspectivas para os programas de pós-graduação do Brasil, né, em termos de publicações? Aí, como com a sua experiência grande aí já da CAPES, quais as principais orientações se dá aí juntamente com essas do professor Gilson, né? Então, eu vejo hoje em dia que o programa ele tem que ter uma missão bem clara, o que ele vai formar, né? O que ele quer gerar para a região dele, seja característica municipal, uma micro-região ali de várias cidades, ou para o estado, e até para o país e também internacionalmente, né? Então, ele tem que estar bem acertado quanto a isso, né? O programa, além de... O que ele tem que estar bem organizado também é o corpo de orientadores dele, né? Eu acho que o programa tem que ter um corpo de orientadores coesos que trabalham junto com o coordenador, né? Então, eu vejo isso daí, que programas que você vê esse trabalho nato entre as pessoas, eu acho que flui muito bem, né? Então, a resposta dos produtos que vão aparecer desse programa vão ser o grande diferencial, né? Então, você tem que ter essa questão em mente. Baseado nisso, se a gente olhar o produto do programa, né? Que pode ser o artigo científico ou a tese, uma história simples. Como que você tem um programa que tem mestrado e doutorado e ele não mandou concorrer ao prêmio de CAPES tese no ano? Né? Então, pode ser, tem que concorrer todo ano com o prêmio CAPES de tese, o programa. Tem que ter uma tese boa. Também não adianta mandar uma tese ruim, né? Um perfil de não sei o que, tem que tomar cuidado também na hora de escolher, tá? Enfim, esses produtos, eles são reflexo do corpo de orientadores, do corpo dos... pós-graduandos, e eles têm que trabalhar numa simbiose muito boa, certeza que vai ter produto final. Tá? Mas certeza que vai ter produto, tá? Então, eu vejo esse um grande viés. E uma coisa muito boa que eu tenho visto é tá se extinguindo os programas para viver senhores feudais dentro. Isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar, eu acho que tem que... Esse era um problema sério na nossa área, não sei outras áreas aí, mas a pessoa não tem que ter um programa para subsidiar a vida dela. Ela tem que ter um programa para ter seus orientados, fazer suas pesquisas, trabalhar com os outros orientadores. Então, isso mostra muito o que está evoluindo os programas de pós-graduação no país, né? Então, tem que ter isso em questão. E isso está todo mundo atento a isso hoje em dia, né? Porque você quer ver o crescimento de vários programas, né? E se um cresce, com certeza o outro vai começar a diminuir, porque ele não está preocupado com os produtos, com o futuro e assim por diante, né? Então, tem que estar muito bem organizado isso. E como eu disse no começo, o trabalho dos orientadores com os coordenadores vão ser muito maiores daqui para frente, porque tem que ter qualidade naquilo que se faz lá. O que ele quer, aquele mercado de trabalho, né? Como a gente vê programas acadêmicos que poderiam ser programas profissionais, tá? Seria um caso aí. Entendi. Muito bom, Caju. A gente vê que tudo depende do norte, né? Do objetivo, de onde se quer chegar. Uhum. E ainda adiciono, né, o que está sendo avaliado e também requerido hoje pela CAPES, é a inserção social dos programas, né? Então, a própria uma ação como essa, ou ações que tenham inserção social dos programas de pós-graduação juntamente com os discentes, como o professor Gilson falou, isso aí também vai ser requerido aí daqui para frente, né? Isso é muito importante. Bom, gente, eu... Ô Thiago, espera um minutinho. Tem uma pessoa que eu vi aqui, eu estava aberto também aqui o chat ao vivo aqui, eu vi essa pessoa escrever uma coisa interessante, o Douglas McIntosh. Sim. Como os apresentadores veem o problema da falta de revisores qualificados e o fato de muitos cientistas aceitarem a oferta de atuar como revisor quando sabem que não são qualificados? Primeiro, a coisa mais difícil hoje em dia é achar revisor, tá? Então, isso é um ponto que a gente está tendo muita dificuldade para conseguir revisor, né? E a qualidade ou não do revisor, às vezes a gente vê, como editor, você tem que saber também entender que às vezes a pessoa está avaliando o seu trabalho com conflito de interesse, mesmo falando que não tem conflito de interesse. Né, professor Gilson? Então, tem esse ponto para ser levantado em questão. E agora, o banco de revisores, trabalha, a gente pega o trabalho, abre artigo de outras pessoas, vê artigos, chama e assim por diante. Os sistemas são todos comunicados hoje, Schooler One, se aparece as pessoas, a área que ele está cadastrado. Então, a pessoa, quando é cadastrada num banco de dados, numa revista, tem que pôr os dados dela. Especialista nisso, nisso, nisso, pode. Então, conta-se com isso também. E, claro, às vezes fala, ah, mandou o trabalho, mas o cara era IC do meu grupo. Opa, era IC do seu grupo lá, mas não estava escrito que era undergraduate student, né? Simplesmente cadastrou a pessoa no metadados e mandou o trabalho, né? Como eu já vi artigos que chega com um autor, mas lá tem 12, porque simplesmente eu estava com pressa de cadastrar os outros autores. Então, esse que é o problema. As pessoas geram sistemas que já são problemáticos, né, na hora de cadastro e assim por diante. Não pode isso, né? Então, a gente tenta procurar os melhores revisores possíveis e aqueles que emitem parecer ainda. Porque, pasme, tem gente que não responde, que é um pesquisador excelente, mas nem e-mail responde para a pessoa, né? Eu fiz um pedaço do meu mestrado nos Estados Unidos e um professor falou para mim assim, olha, se você está muito ocupado e você recebeu vários e-mails, fala assim, ó, eu estou acabando isso, mas vou te responder daqui 2 dias. Eu vou te... Não deixa a pessoa no vácuo, né? Não responde e-mail mais nenhum, né? A vida não é assim, né? No ambiente universitário, você não responde e-mail do seu chefe, por exemplo? Ou na empresa, você não responde... Na empresa, você não responder e-mail do seu chefe, você vai ser mandado embora. Na universidade pública, não, né? Daí vai... Isso é muito importante, né, Caju? A comunicação, né? Acho que isso é muito importante. E o que você falou hoje, tem aquele Publons, né, que criam perfis de revisores. Eu fiz uma revisão para um periódico e aí ele pergunta, você quer deixar essa revisão pública no Publons, que é uma plataforma que ele põe lá os periódicos que você já prestou revisões. Então, isso é uma forma de ter um reconhecimento, mas de criar um perfil aí respaldado nas revistas que aquele pesquisador prestou, né, a avaliação. Está tudo lá agora no Pablo. Você vê, você fala o perfil de quantos pareceres você deu lá, como que foi seus pareceres, linhas que você deu e assim por diante. Tem isso aí. É legal. Porque às vezes também, acho que vai dessa pergunta, né, como a dificuldade para achar o revisor é grande, às vezes a revisão é mais superficial ou não é como deveria ser. O que eu tenho observado é que alguns periódicos têm até reduzido o tempo de avaliação para otimizar aquela revisão do artigo, né? E aí eles tramitam mais rápido. Isso eu acho interessante, né? O cara te dá 3 semanas ali, você vai revisar e pronto. Às vezes fica 4 meses e aí isso delonga o processo. Então, são coisas interessantes. Mas muito boa a pontuação. Eu queria, gente, agradecer a presença de todos, né? Eu vou caminhar para as considerações finais aqui, pedir desculpas pelos nossos, né? Tivemos uns contratempos, mas eu fico muito feliz, né? Nós temos ainda aqui 260 pessoas, né? 270 pessoas que ainda estão com a gente até o final. Então, acho que essas considerações do final, elas sumarizaram toda a nossa discussão. Para mim, é uma satisfação muito grande, né? Então, a gente fala como a iniciativa do programa de pós-graduação em saúde animal, a gente só tem a agradecer. Então, você que está aí, deixou o seu nome para o certificado, né? Seu nome completo. Deixe seu like no nosso canal também, no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, na verdade. E veja as redes sociais do GEFAM. Consulte o site do IGVEC, do professor Gilson, que vale a pena, né? Eu queria pedir a vocês que fizessem a fala final para depois encerrar o nosso evento. É o professor Gilson. Sim. Bom, eu acho que nós temos que pensar seriamente em que ciência a gente quer fazer. Acho que temos que... Eu entendo claramente o que o Carlos fala, quer dizer, Eu ia dar aula em curso profissionalizante e os indivíduos queriam que eu ensinasse para eles publicação internacional, um curso, por exemplo, mestrado profissional. E ele queria falar, mas escuta, para que que ele quer, né? Não, então, essa divisão parece que está começando a deixar claro isso. Isso é para produzir produto aqui, isso é para produzir ciência. Ciência tem que publicar em alto nível. Isso daqui você tem que fazer patentes, fazer produto, vender, sei lá, virar. Eu acho que essa divisão é fundamental, porque cria confusões, né? E acho que a evolução no processo de avaliação é o dia que uma especialidade for analisada dentro daquela especialidade. Porque aí a gente acaba com tudo. Vai multiplicar por 1.000 o sistema, mas é o caminho. Porque mesmo com a área mãe, eu acho que ela aborrece muita coisa já, ela melhorou muito o sistema. Mas o ideal é que você tenha essa especialidade com aquela, né? Que você consiga reduzir isso daqui e aumentar o número delas. Aí acaba a choradeira. Você está sendo, se está ruim porque não tem saída mesmo, né? Então, vendo lá na perspectiva futura, são coisas que a gente tem que caminhar para isso. E as ferramentas de internet vão facilitando esse tipo de processo, né? Eu agradeço vocês, a todos vocês. Carlos, foi um prazer conversar com você aqui. Tiago, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Todos vocês ficarem assistindo, obrigado pela paciência, pela por ouvir a gente, né, Carlos? E agradeço muito vocês, mas a ciência começa a fomentar com essas coisas, com discussão, com debate, e pessoas como o Tiago aqui propuseram a fazer isso. É isso aí, sabe? Tem que aparecer e que isso daqui não pare com a queda da pandemia. A gente continue com essas coisas, porque assim o cara que está lá longe tem acesso. Não é? Uhum. Então, gente, muito obrigado, que a ciência brasileira caminhe bem, vamos torcer para isso e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, professor, muito bom. Acajou. Bom, publicação científica, leiam o Guide of Authors da revista. Não, mas eu acredito que esse novo formato que nos colocou essa pandemia, eu acho muito importante, que é um jeito de levar as pessoas, né, para lugares que às vezes demora X horas para chegar, e hoje em dia você consegue abrir no decorrer do seu dia, dar uma palestra, e as pessoas podem aproveitar e interagir com vocês, né? E claro, e abrir questões, né? Daqui para frente, eu já fui em congresso. Eu gosto de ir em congresso e passar falando com as pessoas, né? E principalmente que aquele cara está lá no pôster, eu olho o pôster, converso e falo: você sabia que você podia publicar isso daqui em tal lugar e não sei o quê? E assim, isso daí é um fator que anima a pessoa, né? Que dá um ânimo para uma iniciação científica, para um mestrando e assim por diante, né? Porque eu recebi isso lá atrás, né? Eu recebi as indicações para fazer isso, né? Então, acho que a gente tem que passar isso para frente, a gente tem que ter essa função, né? E obrigado pelo convite aí, muito bom, como eu disse, há vários anos atrás, não vou contar, senão a gente começa a entregar a idade. Eu vi a palestra do professor Gilson Volpato, né? Eu já conheci ele de outros, como disse a Paola, né, Thiago? Ele tem os livros dele, é interessantíssimo ler os livros dele, ele tem uns tips para a gente, né? Como publicar, que é muito legal, isso daí aproveitem mesmo. E vendo as palestras deles, eu tive uma fase da minha vida que eu fiz doutorado fora, pós-doc fora, e tudo eu via nas universidades, how to write a paper, ou livros, how to write a paper, eu comprava, eu assistia palestra lá fora para ver também como que era essa arte, né? Que você acaba ficando especializado nisso, né? Você vai aprendendo cada vez mais. Então, aí, por favor, se tiver alguma dúvida, podem escrever, né, também, se vocês derem um Google no meu nome, eu acho o e-mail fácil aí. E parabéns pelo trabalho, Thiago, parabéns pelo convite, da organização, né, de fazer isso daí, sempre muito educado, pontual, né, professor Gilson? Totalmente organizado, parabéns. Muito obrigado pelo trabalho de vocês todos aí, tá? Obrigado, professor Gilson, de participar dessa live junto aí. Obrigado a você. Obrigado a vocês. Ô, Caju, eu que agradeço, né? Para mim é uma satisfação muito grande. E igual, como você falou aí, daqui uns dias o povo vai te falar assim, olha, eu vi você na live, né? Mas eu vi você no congresso. Eu vi você na live, só que aqui a gente não está vendo as pessoas, né? Temos vários amigos assistindo aí. de vários locais, né, lá da UESC, de onde eu fiz a minha graduação, que você conhece, a Paola, no caso, então tem muita gente, né? Então eu fico muito grato, porque, como vocês falaram, isso aqui é uma provocação, né? Isso é um início de reflexões para que a gente traga uma mudança, uma transformação. E ela começa lá na metodologia científica, que todo mundo acha chato, né? Então, começa no embasamento, que foi o norte da nossa discussão. Então, acho que, para mim, para todos nós, né, acho que foi muito proveitoso escutar e discutir com vocês, né? Isso é muito bom mesmo. Por isso que eu pensei nessa temática, que apesar de muitos negligenciarem, a gente... Isso tem uma importância muito grande, né? Então, eu fico muito feliz, agradeço ao pessoal, os nossos intérpretes, né? O Cláudio e a Áurea, estão aqui já quase 2 horas, né? Com a gente. Ao Joel, que é o nosso TI também. Então, sempre falo, a gente não faz nada sozinho, né? Sempre tem muita gente por detrás, os meninos do Jefan, vocês que se disponibilizaram a participar. Então, é muito gratificante mesmo. E quem tiver os questionamentos, pode nos enviar, que a gente envia para os palestrantes, ou podem contactar eles diretamente, né, os nossos convidados. E também se inscreva no nosso canal do Jefan, porque a gente tem mais novidade aí daqui para frente. Né? A gente não vai parar por aqui, não. Nessa onda de lives, vamos continuar aí com as discussões. Então, gente, eu queria agradecer de coração, né, ao professor Gilson, ao Caju, né, nossos intérpretes e a todos que assistiram e que estão aqui até agora. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, né, que todos se cuidem e vamos esperar que tudo melhore, se Deus quiser, mas que, enquanto isso, a gente continua trabalhando nas nossas publicações e fazendo ciência de qualidade, que é o que a gente precisa. Tá ok? Muito obrigado a todos e uma boa noite, pessoal. Boa noite.